controle no 9 para cima, lado. 9-1-6 no solo aos 3-1, libera a esquerda e antes da Alfa, chama o solo em 1-2-1, decimal 9. Zanão, na de Alfa, antes da Alfa, 2-1-9, boa. Titoral 9972. O vento no 90 graus com 10-9, altímetro 1013, tem todos autorizados, captura 2-8. Ok, travessa pela esquerda com 10-9, livre pouso na 28, 9972. Você acha que a piscina não, né? Sete-dois no solo, 3-4, libera a esquerda. E antes da alfa, chama solo em 1-2-1, decimal 9. Fica atento à degradação entre a taxiway, na taxiway alfa, entre a F e a delta. Ok, sim, a gente vai chamar o solo agora, obrigado. Eu já consigo dar presente o print. 9093, desça e mantenha 3.000 pés pro de Fusan e 3 ajustes. A 3.000 pés, autorizado pro de Fusan, 0.93, aguarda só mais um instante. 5972, isso é o localizador. E o 5972, né, torre de controle no 8 decimal, 95. Pronto, 5 tá bom, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Rio 5973. Intercepto o localizador, Lázaro Braz. 7 Rio 5973, confirma a aproximação, ajuste ao tinto 1063. 10 confirme já a visão para o campo. Ah, negativo, estamos a presente 11 milhas na pista, não está avistamento. 7 Rio 5973, aporte visual para o campo. Aportará. Não. É, pode aumentar o brilho do PAP? Confirmando o 5973 no papo para 28, apenas pelo 0 aqui. Ah, tá ok, tá bom, obrigado. Ah, na final normal, baixar travado, Rio 5973. No 5973, cheque trem, com autorizado, pista 28, vento 190 graus, 09 nós. Ele vai baixar travado avistando o Rio 5973. Continuo com 093 no final da 28. Com 093, ajuste no 093, continua a aproximação, vale para o Estado Unido. Aguardo com 093. Rio 5973, no solo aos 45, libera a próxima esquerda na Charlie. Diante da Índia, chama o solo no 21, decimal 9. Valeu, Brachal. Antes da Índia, chama 219, 5973. Pouso autorizado pista 28, vento 200 graus, 10 nós. Autorizado pouso na 28, bom 093. Solas 4-9, libera a próxima esquerda na Taxi Charlie. Diante da Taxi Índia, chame solo no 21, decimal 9. Esquerda Charlie, 219 ao solo com 093. Obrigado, bom dia. 5, espaço para 119, decimal 8. Esse mantém a nível de voo 120. Sou Salvador, bom dia, até 3597, ponto para 22, pronto. 3597, 2 A linha de decolar, pista 28, vento 180 graus, zona 3 norte. Aí decola, pista 28, até 3597. Salvador, bom dia, Xenia 6225, autorização Brasília, formação de alta. Aceitando 53, sou bom dia, aproximando ponto espera 28, pronto. 3153, 3 A do LIA e manter ficha 28. Ali, manter, 3253. Rio 5975. 3597, decolada 07, controle 119.8. Chamar controle 198-3517. Controle Salvador, 3517. Região 53, autorizado a decolagem pista 28, vento 180 graus, 09 nós. Decolagem autorizada, está 3053. Usando 130 para o 120, federal 9970. Agora a posição Ozan, completa final de IELTS e Zulu, Cruzamento, torre de controle, 1-9, posição 1-9-5. 1-8-9-5, obrigado, Rio 5-9-7-5. Salvador, bom dia, Tan 38, 3153, decolou na Leão. 3153, contato radar, suba ao 360, cancelada a restrição de altitude, foi direto da Leão. Leão, Tan 3153. Rio 5975, visual, só 1000 pés. Vente 5975, tráfego avistado. Pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 12 nós. Pista úmida, sem chuva sobre o campo. Obrigado, teve pouso, Rio 5975. Rio 5975, solo 1-4, libera a esquerda na Delta, chame solo 1219 esta Alfa. Delta 1219 da Alfa 5975. Frequência 1260. T3-1-5-3-1-0-3-5-1-7-1-0. T3-1-5-3, Recife 1-2-5-1. Santa 3153, aproximar Recife 1260. Não, 3153 não era pra chamar Recife, embora ali eu cotejado sobremoduladamente. Já passamos no nível de voo agora 1140. Agora sim, está autorizada a transferência, chame Recife em 1125 decimal 1. 3153. 1251. Estabilizado ILS. Nós 970, chame a torre, no 9395. 1895, bom dia. Torre Salvador, bom dia. Sideral 9970, estabilizado ILS da 28. Sideral 9970, bom dia, ajuste no 014, reporte visual com a pista 28. Reportará visual, Sideral 9970. Sideral, onde está? 9970, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 10 nós, tem chuva sobre o campo, possível pista úmida, ok? Afirmativo, ciente das condições, sideral. 970, solo aos 21, libera a esquerda na Delta e antes da Alfa chama o solo no 21, no 19. Liberando Delta, chama 219. Chinami 625, autorizado a IAE, decolar pista 28, vento 190 graus, 09 norte. Decolar 28, Chinami 625. Decolador 26, controle 119, decimal 8. 18, obrigado, boa. Que é 225 da escuta? Controle de Salvador, boa, chama 6225. 225, troque código e acione 55625. 5565, acionar. Está cruzando 1900. O Xané 6225 está com código último dígito equivocado. Último dígito é 5, estacionado 7. Troque código, suba e mantenha o voo 380. Ok, o senhor está recebendo 5567 aí, é isso? Agora 5565. No primeiro momento que acionou, acionou 5565, o correto. Na sequência, 10.